será necessário que acione o código 5557. Para o Papa Romeu Lima, acione o código 5557. Olimpo 03, prossiga. Olimpo 03, confirma o local sobre voo. Gente, Olimpo 03, aguarda a cópia. Condenação, apenas confirmado estimado de pouso em Butuípe 1130. Papa Romeu, é com Alfa Oscar, a guarda-costa é o número 2. Olimpo 03, cópia. Seu nome é 49 e por quantas milhas? 45 milhas, retorna para o Israel. Autorizada para desvio, Leda, Gol 649. Pode desvio, Leda, obrigado. Transponder, o controle 119, decimal 35. Olimpo 03, correto cotejamento, confirma o céu B. Olimpo 03, livre o táxi até a Taxi Hotel. Lá mantém a posição, chame a torre em 118 decimal 95, o ajuste na 014. Do 76, na escuta do controle. Escuta, Papa Romeu, Eco Alfa Oscar. É o sol? Confirme na pista que decola e bate que se encontra. Papa Romeu, Eco Alfa Oscar. Autorizado, Sierra Delta, Tango Fox, nível 300. Decola da pista 17, com primeira curva direita na saída da El, Leda, transição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Intercepta o peso 1-0, em base, após rota do plano de voo. Acionando o transponder 5574, o controle 119, decimal 35, Papa Romeu, Eco, Alfa, Oscar. Ele apenas confirmando decolou nesse momento de Ondina? Guardião 06, aguarda. Oscar, correto cotejamento, confirme o TLB autonomia. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, para o acionamento do táxi, torre 118, decimal 95, ajuste no 014. Eu acho que ele vai acionar a resposta. Tchau, 2-1, 1-1, 2-1, pouso. Eu acho que eu. Pouso 649, chame centro Recife, 1-2-5, décima 1. 2-5-1, 649, obrigado. bordo 76, chame centro Recife 126 decimal 85. Caso negativo 125 decimal 45. Do cruzamento da pista Olimpo 03, ao ingressar novamente na Delta, retorne ao solo em 12119, Olimpo 03. Reporte 20 milhas de Salvador. Olimpo 03, taxi via Alfa, Juliette, bate 1 no Índia, quando espera da 1 na 0, transfere a torre em 118 decimal 95. Controle Salvador, bom dia. Rio 98 no 1, sem informação, quilo. Rio 98 no 1, bom dia. Sendo identificação, autorizado, chegada Mari. Descida até o nível 050. Vai manter essa prova por mais quantas milhas? Chegada Mari, 050. Vai manter essa prova por aproximadamente mais 30 milhas. Rio 98 no 1. Entendi, Rio 98 no 1. Táxi autorizado, reporte para ingresso na pista Eco Alfa Oscar. Voo 2199, bom dia, senhora. Identificação autorizada, chegada Mário. Se mantém nível 060, altímetro 1014. Ciência autorizada, chegada Mário para 060. Solicita curva à esquerda para evitar formações. Ciência esquerda, qual por aí por quantas milhas? 040 por 25 milhas. Ciência Voo 2199, são autorizados de vista. Pode para o controle ao término? É para lá. Controle Salvador, muito bom dia. O Papa Tango Yang começando. Papa Tango Yang, Romeu Tango, bom dia, prossiga. Muito bom dia, o Yang começando. De Serra, em diagonia para Serra. Diagonia alocado 0115 no transponder. Regulado agora da Lucia, seguida para o sobrevoo no centro da cidade de Salvador. Yang, Romeu Tango, 500 pés na escuta permanente do controle. Padião 06 tem frequência livre para autocoordenação, apenas confirmando a chamada de pouso em Feira de Santana, 1121. Cabeceira no 7, recua a Oscar. Rio 03 autorizado, alinhar e decolar 10, vento 70 graus, 5 nós, Olimpo 03. Mantenha a Eco Alfa Oscar. 981, tem condições de voador, nada presente. Tente, Rio 9811, da presente, voi Duna. Da presente, Duna, Rio 9811. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, confirma a decolagem da pista 17. Reduzindo o gol 2199, terceira meta. O 03 decolou 09. Chame o controle, frequência 119.35, Olimpo 03. Gente, chama o controle 119.35.03. No 2796, aquilo confere, aguarda a conta número 2. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, cópia. Na proa de TAP, descida até 4 mil, livre da restrição de altitude. Grato. Tango Fox, nível de voo 220. Decola da pista 17, com primeira curva direita na saída da El, Coral, após direto. Aciona 5547 no transponder, o controle 119.35. Proa ideal para a área Netuno. Saída na radial 150 e informa que em princípio está acendendo somente para o 110, ok? Sente, Olimpo 03 autorizado direto proa 150. Atenção, inicialmente é nível 110. Gente, 03. 5, ajuste 10, 14. Como é o meu golfe? Azul 2796, cópia. Pronto, Azul 2796. Azul 2796, autorizado João Pessoa, nível de voo 190. Decola da soma 0 com primeira curva esquerda na saída Conde, Golf 677, Recife após direto. Aciona 0263 no transponder, o controle 119.35. Da para nível 050. Altímetro em Salvador 1014. Agora 1014, descida para o 050, via 3304. Via 9811, desça para 2 mil pés, na proa de Duna, está autorizado o sinal do procedimento ILS X-Ray pista 10. 2000 ILS X-Ray 10, Rio 9811. Gol 2199, desça e mantenha 3 mil pés. 3 mil, gol 2199. Devido à formação, mas vai liberar o eixo aí, só mais um instante. Qual Alfa Oscar tem decolagem autorizada, pista no 7, o vento 40 graus com 4 nós, é qual Alfa Oscar? Eco Alfa Oscar, decolada ao Zuno 3, chama agora o controle, frequência 119.35, Eco Alfa Oscar. 935, obrigado, bom dia, Eco Alfa Oscar. Bom dia. Transformador, bom dia, o Papa Romeo Eco Alfa Oscar decolou na sua escuta. Papa Romeo Eco Alfa Oscar, bom dia, contato radar, se mantém nível 300 via Dael. 300 na Dael, Eco Alfa Oscar. Sol Ferreira, Rio Pés, Itaparica, um pouso lá ou sobrevoo e retorna? Confirme, pouso? Ok, um pouso. Um no meu pé, qual o tempo de voo estimado? 219. Receptor localizador Rio 981. Rio 981, chame torre 118.95. Torre 118.95, Rio 981. O 2199 autorizando o final do procedimento ILS X-ray Pistona 0. Aqui autorizado é o ILS X-ray da Pistona 0, Gol 2199, grato. Controle, o Eco Alfa Oscar, forma de desvio à direita, proa 240 por aproximadamente 20 milhas. Gente, Eco Alfa Oscar, proa 240. Confirme para o Rio 981. Vento 30 graus, com meia dúzia nós. Cheque o trem, pouso livre, pistona 0, Rio 981. Achei, travou, livre pouso, pistona 0, Rio 981. Arrival, altimeter sighting 1014. 1014, please send flight level 50, clear the on arrival. 3044, desce e mantenha 4 mil bem. 4.003, bom dia. Info 03, controle. Já escuta, prossiga. Quando possível, seu chamado de pouso em Salvador. Ônibus 03, estima o primeiro pouso às 13 Zulu, em Salvador. Gente, copiado no 300, pouso em Salvador, o Olímpio 03, e a quantas milhas vai se afastar de Salvador? Entre 30 a 60 milhas nessa radial, ônibus 03. Copiado de 30 a 60 milhas. Azul 2796, busque o estacionamento aqui no pátio 3. Azul 2796, autorizado o pushback, é para cruzar. Samaritano. 7, libere agora a direita, chame solo em 1219, Rio 981. Solo 121, confirmado? 121.9, 1219. 219, Rio 981, obrigado. After your deviation, fly direct to Tokyo, Tango, Oscar, Kilo, Echo. Tokyo, after deviation, emergency. 2199, estabilizou? Estabilizado, 2199. Uma reporta nativo para ingresso. Via Via Alfa, reporta na taxi Kilo para ingresso, Rio 989. Via para 2000 pés, altímetro, permanece 1094. Autorizado a final do procedimento ILS X-ray da pista 1-0. 2000, guia, reportamento estabilizado em 3-3-3-4. Sente livre, táxi até a papá, reporte pronto. Guardião 08, torre. Gráfico 1 milha do marcador, já está pronto ou aguarda? De imediato, então, pista no 7, o vento norte com 0-6-9, guardião 08. 9-9-7. Vai aguardar então, Rio 989. O Azul 2796, qual o comandante? Só escuta, prossiga. Azul 2796, condições de aguardar a passagem do Bang da Rio Retaguarda? O mesmo vai estacionar no, na 5? Já parei, deixa o colega da Rio passar. Sim, graças. Rio 9811, ingressa aquilo, a remota é a 05. Salvador American 229, we will be unable direct Tokyo, requesting after deviation, do nothing. Roger, America 229, it is 10 in maintain for level 050 and heading south position. Take position. Tokyo position, Tango, Oscar, Kilo Echo. Unable Tokyo, due to weather, after deviation, request do nothing, we're descending flight level 50. Roger, cleared after your deviation, flight Duna position. Descending and maintain 4,000 feet. 4,000 feet, Duna 1-able, American 229. Thank you. Controle essa 3304, tem possível voar Duna também, senhora, direita tem uma informação aqui. Autorizado por hoje, Duna, TAM 3304. Obrigado, só 2 mil pés por hoje, Duna, obrigado. Olimpo 03, controle. Olimpo 03, escuta, prossiga. Chame Centro Recife, 125, decimal 1, caso negativo 133, decimal 25. Chame Centro Recife, 125, decimal 1, negativo 133, 25, 133. Paner 9180, bom dia. Sem identificação, autorizado chegada a Mari, descido até o nível 050. Após desvio, se aponte para controle, será autorizado o melhor fixo. Paner 9180 para 045, reporte retornando à rota. Controle Salvador, Guardião 08. Rádio 108 na escuta permanente do controle, corredora Shell no meu pé. Reporte Farol da Barra. Controle, o Guardião 08 fala 3500 pés aqui, já corredor Shell. Autorizado sobre o mar 500 pés, Guardião 08. Sobre o mar 500 pés, 08, tá. O 2199, Solos 21, libera a direita, chame Solo em 1219. 219, gol 2199. Daqui a onde? 5 milhas no máximo, sim. Gente, após desvios, Mótiva, é qual a falta? Taner 9180, reduza 2509. 2509. Aí, Mótiva. Olá, Salvador, bom dia, gol 2199, de novo. 2199, aqui de Alfa, é importante da Juliette para graça. Delta e Alfa, reporte de 17 para ingresso para o 2199. Romeu Tango, helicóptero Romeu 44 em sobrevoo sobre o centro da cidade, informado para o controle que iria manter 500 pés. Ok, está certo, tem uma prática no 10, está sobre o mate, o Guardião 08. Doutor, autonomia 33, apoio B, alternando Fortaleza. Tango. Tio Índia. Ponto espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1014, boa viagem. Também 14, 3, 1 no Índia, ponto espera da 10, chamar a torre 1895. Graças, bom dia, senhor. Azul 4299, cópia. Sim. Autorizado Campinas, nível de voo 340. Decola, São Lozero, primeira curva direita, na saída da El, Leda, transição ótima. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Intercepta El, peso 1-0, por base, mais falta do plano. Aciona 5027 no transponder, o controle 1-119, decimal 35, azul 4299. Campinas 340, decola 5-0, direita, posse, da El, Leda, ótima, no peso 1-0. Controle, o azul 2, 4299, trabalhando para a prospecção. Correto, cotejamento azul 4299, confirmando a ERNA, está estacionado no 09. Ah, é a 99 da Gol. Está autorizado ingressar na Juliette até o gate 5. Juliette para 05, Gol 796. Confirmando, alinhar e decolar. Confirma, linha e decola, pista 10, vento norte com 079-2796. Alinha e decola, o azul 2796. O Wilman 70, for many miles? This setting for 17 more miles than a right turn to Duna. Roger, 17 more miles, America 229. Confirmed. Localizador da 3304. 3304, torre 118, decimal 95. Obrigado. Negativo, Olimpo 03, o controle recebe com bastante chave na frequência. Se copia o controle, acione a identificação. Vento de 20 graus, com meia dúzia de nós. Reporte checado, o TAN 3304. Achado travado, visual com a pista. A gente continua a aproximação, guardando autorização de pouso. 3304. Palma, meu eco, Alfa Oscar, chame centro Recife, 125, decimal 1. Caso negativo, 133, decimal 25. 133, decimal 25, eco, é bom, obrigado, Matheus. Sim. Eu vou fazer o desvio de 30 graus direito para levar para a frente. Então, a nave chamou o controle? Palma, meu voo, solicitou o desvio direito para levar para a frente. Decolou os 26, chame o controle em 11935, bom dia. 1935, uma boa semana, um excelente trabalho, colega. Igualmente. TAN 3304, pouso autorizado no zero, vento 40 graus com meia dúzia nós, TAN 3304. Ficou, 3304. 2265, 30 graus direito. Papa Romeo Golf, após desvios, voo e coral. Tá, pode desvar coral, atenção, o Romeo Romeo Golf. Tener 9180, redução para 2009. Arqueiro, 4299. Bom dia, Azul 2796. Azul 2796, bom dia. Contato radar, se me mantém nível 190 via Conde. Negativo, via Conde, solicitar a modificação para poder coordenar o 230. Negativo, 230, aguarda coordenação Azul 2796. Aguardando. Salvador, 3259, cruzamento 260, informação Lima. 3859, bom dia. Senhora, identificação autorizado via Bonf, decidir. Desse mantém nível 060. 060-3249. Controle, o Yankee Romeu Tango na escuta permanente do controle. Tango. Patango Oscar, Eco Papá na escuta do controle. Na sua, prossiga. Oscar, Eco Papá, acione identificação quando possível voo Yamã e descida para nível 070. Indicou 070, quando possível voo Yamã, Oscar, Eco Papá. American Airlines 229, DCN mantém 3000, altimetro 7 mantém 1014. 1014, DCN, 3000, American 229. Tristan 3304, bom dia. Bom dia. Paulo Salvador, bom dia. TAN 3304, lembrando na sua escuta. TAN 3304, bom dia. Taxi Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa, repórter da Juliette para ingresso. TAN 3304. Controle de Salvador, Bonil, 06312, bom dia, senhor, identificação autorizado, chegada Mari. Desce, mantenha nível 080. Desce para o 080, solicita para desinformação, esquerda, precisa projetar, solicita. Autorizado, desvio 6312, se tiver condições, projetado. Poderia confirmar, foi sobremodulada. 6312. Autorizado efetuar desvios proeditados. Autorizado possível na proeditada, 6312, grato. Né, 9180, condições de curvar à esquerda, proa 025. Uma zona da presente, senhora, você né, 9180. Não, para sequenciamento será necessário que curva esquerda, proa 020, limite ao localizador. Negativo, 020, divisa a formação, senhora, seria outra proa? Condições de curvar à esquerda para o 035. Informação, senhora. 29180 em redução para 190 nós, desse mantenha 4 mil pés. Tá bom, ele está apto para 4 mil pés, reduzindo para qual, senhora? 190 nós, 9180. Reduzindo para 190 nós e mantendo a chegada, senhora. Afirmativo. American Line 2 United descending, maintain 2,000 feet, clear the final ILS X-ray 1810. Clear the ILS X-ray 10, 2,000 feet, American 229. U2796, controle. Escuta, U2796. Sign código 5013. E Centro Recife autoriza nível 230 como final. 5013, vai acionar nível 230 como final, o azul 2796. Afirmativo. Pedro Gilete para o portão 10, tá 3304. 0 para o Diamant, altímetro 1014. 070, informa para o Diamant, 01090. 7, após, vou Diamant. Oscar, Eco, Papá, para a chegada nossa. Mostrar ao Papá. Taner 9180, informa que vai seguir um Boeing 752, na final agora, 11:03, milhas, como sul, cruzando 2.200 pés com 1,90 de ground. Gente, Taner 9180. Né, 9180, a proa de Duna descida para 3 mil pés, aguardando a autorização para a final do procedimento ILS-X3. Ok, proa de Duna descida para 3 mil, aguardando a autorização X-ray da 10-9180 do Oceanel. Controle Oceanel 63, 2, esquerda 020, para desvio. Esquerda 020, Oceanel 6312, reporte para controle alterno de desvio. Tá, afirmativo, informará retornando na proa de Itapu. 03, prossiga para o controle. Fui 03, mantenha a escuta permanente do controle. Na 3859, desse, mantenha 4 mil pés, altímetro, 1,0 no 4. 4 mil, bem tato, 3859. Noise Online 229, Establishment of the Localizer. Affirmative. Taxi Tower, 118, desse, 195. 1895, American 69. Taner 9180, desse, para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento, ILS XAP, 1,0. 2 mil pés, autorizado a Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, chame Centro Recife, 125, decimal 1, caso negativo, 133, decimal 25. 125, 133, decimal 1, grato, Papa. Ok, Patango Oscar, Eco Papá, desse mantém nível 050. 050, vai ser. Salvador, bom dia, o TAM 3179, centro da informação Lima, 340, Guarulhos. Confirma a matrícula da aeronave? TAM 3179, está no portão 07, centro da Lima, 340 para Guarulhos. TAM 3179, aguarda a coordenação do 340. Aguardando. Altitap, ultra 63, 1, 2. 163, 1, 2, desse mantenha nível 060, altímetro no 014. Para 060, ajuste ao 610 no 4, ultra 63, 1, 2. Tá 3179, cópia. 3179, pronto, cópia. Tá 3179, autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Decola da pistola 0, primeira curva direita, na saída da EL, Leda, transição Motiva. Mike Oscar Tango Vitoral. Intercepta presunda 0, Taubaté. Aciona no transponder 5034, controle 1999, decimal 35. 7340 aprovado para Guarulhos, decola da 10, com primeira curva direita, na da EL, Leda, Motiva. Apenas o Luna 0 até Taubaté intercepta. 5034 no transponder, 1935 ao controle Salvador, está no portão 07, vai chamar quando pronto para pushback acionamento. Tem 3179, correto, contingimento. 250, 62, 6312. 6312, se tiver condições de voar Duna, em descida para 2 mil pés, altímetro, 1094. Direto Duna, descendo para 2 mil pés, 1094 é o ajuste, 863, 1-2, grato. America 229 and ground at 36. Located runway Gulf intersection ground control 121 decimal 9 1219. Hi, 1219er and exit call American 229er. Tango Oscar, Eco Papá, após desvios, voe top. Usado Duna, após desvios, Oscar, Eco Papá. Duna, Papá, pra 050, guarda pra Several down, American 9229er is on the ground, clear of 15. Meia dúzia nós, pista livre, autorizado pouso, pista no 0, 9180. E livre pouso, pois não é 9180. Bate em índio, ponto, zero, quatro, dois, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, ground, American, TP9ers on Alpha. American 229, approved deck via Alpha, come before taxiway Juliet. Okay, well, let's get Alpha Juliet, American 229. Reduza para 1909. 1909, controle já está ciente, ó, chefe, papá. Ajuste em Salvador 1014. Seis 859 do radar para sequenciamento, curva direita para o 230, limite ao localizador. Direita 230, limite ao localizador, 3859. Xaner, 9180, solo aos 39, libere a direita, chame solo em 1219. Sai na direita, 1219, para chamar, 980. Zero. Afirmativo, direita 090, esquerda 090. Afirmativo, esquerda 090, vetor radar para sequenciamento, limite 195 milhas nesta proa. 090, na proa. Pascal, é com o papá, o tráfego se precede na aproximação... 11 horas e 9.5 milhas, um Mussum, Airbus 320, mantendo 4 mil pés. Então, 3859, desse mantenha 3 mil pés, aguardando o último vetor para o localizador. 3859. Caner 6312, autorizado a final do procedimento ILS-X-ray, pistão no zero. Autorizado o final do ILS-X-ray, o Xan 6312. Na 69. A gente pousa em Salvador, Yankee Romeo Tango, via Litoral Sul, na escuta do controle 510, reporte Pituaçu. Litoral Sul, 510. Pode cair com a pá, desça e mantenha 4 mil pés. 4 mil, ótimo, com a pá. Bom dia, Lima tem 104299. Lima tem 4299. 55, em descida para 2 mil pés, autorizada final do procedimento em forma estabilizada. 2155 de proa, forma estabilizada, 3859. Controle, o Ian Tomatano. Papatango Oscar, Eco Papá, curva direita para o A180, limite ao localizador, aguardando o último vetor para interceptá-lo. 180, aguardando para o bloco, Oscar Papá. Senar 6312 estabilizou? Afirmativo, posto localizador, Oxo 6312. Gente, torre 118, decimal 95. Torre 1895, grata, até já. Torre Yankee Romeo Tango. Prossiga Yankee Romeo Tango. Alterando a reclamação anteriormente passada de bolsa em Salvador, vai seguir para sobrebolsa autorizado entre Duna e Sintra. Autorizado, e aqui o meu tango na escuta do controle. Braço, tango. Tirou a aproximação, pista no zero, aguardando a autorização de pouso, tráfego no tango, decolagem, o vento norte com meia dúzia de nós. O Ocean Air 6312. Gente, o Oxa 6312, continua na aproximação. Estacionamento TAN 3179, TAN 07. Diferença de comunicações. Guarda. Azul 2796, controle. Na escuta, azul 2796. 2796, chame centro Recife, 126, decimal 85. Chamar o centro Recife, 126, grava, né? Obrigado, igualmente. Oscar, Eco, Papá, desça para 2 mil pés. Vetor radar para o localizador, esquerda para o A150, em forma estabilizada. Esquerda no 50, para estabilizado, desça 2 mil, Oscar, Papá. 699. 6312, pouso autorizado no zero, vento norte com 07 nós, 6312. Livre pouso na 10863-12. 242-99, bom dia. Contato radar, se mantém nível 340, via da EL. 340, via da EL. 4299. Patango Oscar Eco Papa, reduza para aproximação final. O tráfego anteriormente informado que vai seguir a sua esquerda, 11 horas 5.8 milhas com 160 de ground. Controle, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Força Aérea 2733, autorizado voo local Salvador-Salvador, 1 mil pés, decolagem da pista 1 a 0, com primeira curva direita no corredor Axé. Aciona 0132 no transponder, o controle 119.35, Força Aérea 2733. Aeronave modulou para a Torre Salvador, é o TRAM 3859, continue a aproximação, pista no zero, vento norte com 079, aguarde autorização de pouso 3859. Guardando livre pouso na 3859. TF-33, livre acionamento, recorda para o site. 45, libere a direita, chame solo em 1219. Libera na Fox, solo 219, Oxa 63, 12, grato. Salvador, bom dia, Ocean 6312 e Bruna Fox. Ocean 6312, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, Ocean 6312. Tuna estabilizado, Oscar Papa. Oscar, Eco Papa, torre 1-9-8-3-9-9-5. 295, papá. Passa com o Oscar, papá. Oscar, papá, prossiga. A duna nesse momento estabilizado, papá. Continue a aproximação em forma visual com a cabeceira. O vento norte com 629. Oscar, eco, papá. Para visual, papá. Precisa da informação? Autorizado, Dael. Liga, obrigado. Controle o Yankee Romeo Tango. Prossiga, Yankee Romeo Tango. Agora estamos passando do litoral sul para pouso em Salvador. Gente, via litoral sul, 506, aguarde transferência de comunicações, Yankee Romeo Tango. Aguardando, no litoral sul, tá bom. Sul 2590, bom dia. Aciona identificação, mantém nível 1-90, aguarde instruções. O 2590, contato radar 69 milhas, sudoeste de Salvador. Vai manter essa proa por mais quantas milhas? Valeu. 70 milhas, 70? 60 milhas, 2590. Forte quando pronto para a descida. Antes da Juliette, visual com 21 da TAM, Oxa 6312. Oxa 6312, Juliette, gate 3. Ingresso Juliette, gate de número 3, Oxa 6312, graças. Salvador, bom dia, 3259, qual que será de São Francisco? Então, 3259, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, aguardando a Juliette, 3259. do Al Oscar de Papá. Livre pouso no zero, vento norte com meia dúzia nós, Oscar Eco Papá. Ciente, posturizado, Oscar Papá. Salvador, possibilidade de cancelar e pousar no 7? Modificado a partir do momento, aos 4-9, e retorte na curta final no 7, Oscar Eco Papá. Passará o Papá, silêncio. Yankee Romeo Tango, agora com a torre 1-8, decimal 95. Tivemos uma solicitação da emissora, vou precisar retornar na região da Ribeira, para a cidade de Duna. Estou agora na proximidade do farol de Itapuã, aguardando orientação. Yankee Romeo Tango, permaneça na escuta do controle, autorizado sobrevoo sobre a Ribeira, 510. Ok, grato. Autorizado alinhamento e decolagem, pista no zero, TAN 3179, visual com tráfego no final da no 7. Sete. Ingressando final no 7, baixo e travou, Oscar Papá. Oscar Eco Papá, uso autorizado, pistão no 7, vento norte, com meia dúzia nós, Oscar Eco Papá. Lima confere, prepara a saída Momo, denuncia Momo Frotti, aguarda a foto. Momo Frotti, na escuta, nós 8-9. 4299, chame Centro Recife, 125, décima 1. 25, 1, 4299. Então, meu tango, controle. Prossiga, controle. Fique atento ao guardião 06, à sua direita, 2 horas.